Quando cresço me chamaram para xerei, cantando. Quando todos me deram para xerei, cantando. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu passarei assim, cantando. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu passarei assim. Chamada partirei.